Olha só, numa tentativa meio desesperada de destravar a votação do orçamento de 2014 no Congresso, o governo Dilma Rousseff negociou ontem o pagamento, até o fim do ano, de um bônus, uma benesse de 2 milhões de reais em verbas para as obras apadrinhadas por deputados e senadores, as chamadas emendas parlamentares, que fazem parte do orçamento de 2013. Segundo os líderes governistas, sob condição de anonimato, a verba extra foi garantida para integrantes da Comissão Mista de Orçamento, presidentes das comissões permanentes e líderes partidários. Mais de 100 congressistas seriam favorecidos em uma conta que pode chegar, pelo menos, a 220 milhões de reais. Assim funciona este país. Assim é desde que Pedro Álvares Cabral aqui chegou. Tudo bem, o que vamos fazer? Precisamos urgente, mais urgente mesmo, de uma reforma política que modifique o nosso sistema de escolha de representantes, nosso sistema de escolha de governantes. Nós não podemos ter um Congresso que é escolhido por um sistema que privilegia o que há de pior na sociedade. O mais corrupto, o mais esperto, aquele que sabe engambelar todo mundo e o que sabe negociar, não o que é dele, mas com o que é público, com o que é nosso. Este talvez seja um dos maiores incidentes escandalosos do final deste ano. Uma grana, uma verba para que deputados e senadores liberem o orçamento da República. Dá para entender? Dá. Vivemos no Brasil. Assim caminha a humanidade. Bom dia a todos.